a santidade da família. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Mateus 19:13 a 6. Notem esta passagem. Jesus confirmou explicitamente a santidade do casamento e da família. A geração dos dias atuais trata a união entre o homem e a mulher em dimensões totalmente animais e descartáveis. Se houvesse a compreensão da seriedade e sublimidade que Deus concedeu a esta instituição sagrada, não haveriam tantos desastres e desestruturações sociais como vemos hoje em dia. A família é a base da sociedade, inexoravelmente, e ordenada por Deus tanto quanto o governo civil. A verdadeira espinha dorsal que possibilita e dá sustento à verdadeira sociedade universal de todas as nações da Terra. O sonho de certas correntes ideológicas malignas, de formar uma sociedade anárquica, destituída da primordialidade da família, é o início da esfacelação final da civilização. Deus ordenou a família, e a ordenou como uma instituição sagrada e primordial. A Bíblia diz que o próprio Deus é o promotor da união matrimonial, e que uma vez estabelecida, esta nunca jamais deve ser desfeita até o fim, pois ali passou a existir uma família, uma célula de comunicação entre o céu e a terra, e isto é realmente sério. O divórcio, a prostituição, a infidelidade do adultério e a sodomia são todos pecados sujos totalmente abominados por Deus. A ação do mal através de todos os meios possíveis para destruir a santidade da família está sendo muito grande nestes dias atuais, mas para quem decidir ser fiel a Deus, as promessas imutáveis da sua palavra continuam exercendo poder para salvar, orientar e dar um verdadeiro sentido à existência de quem crê no seu nome. Muitas famílias já foram destruídas pela falta de fé na integridade e no poder de Deus, mas sempre é possível um recomeço para quem se dobrar em arrependimento, crer e decidir obedecer o evangelho da salvação do reino do Eterno Pai, que pode perfeitamente te conduzir à vitória em todas as áreas da tua caminhada de fé. Creia na palavra de Deus e no seu poder, e não desista do santíssimo projeto que ele te entregou, pois a vida de todo cristão sempre será um grande campo de batalha em todas as áreas da vida, mas também um verdadeiro memorial de testemunhos, glórias e vitórias da parte de Deus, pela paciência e perseverança nos seus caminhos. Ele nos deu a promessa da sua constante presença, proteção e providência em cada passo da nossa jornada, até vitória final no combate da fé, se tão somente em nós existir um voto de fé na sua imutável integridade e obediência aos seus mandamentos que nos conduzem somente à prosperidade e à vida. Paz seja com os irmãos. Decretos da Fé. Blogspot.com